o Senhor e meu pastor, nada me faltará. Em verdes campos me faz deitar, junto às águas me conduz em paz. Mesmo quando a morte me rodeia e a sombra cobre meu chão, não temerei, pois tu estás comigo, segurando a minha mão. Mesmo no vale, tua presença e fidelidade me seguirão até o fim. Habito na tua casa para sempre, pois teu amor vive em mim. Bondade e fidelidade caminham comigo, enfim. Mesmo na noite mais profunda, teu cajado cuida de mim. Preparas uma mesa diante dos inimigos, unges minha cabeça com teu favor. Meu cálice transborda de esperança, transborda do teu amor. Sempre em ti.